do seu coração. O Brasil que eu quero é nós dois juntos, amor. Só você não sabe, mas eu te amo tanto. Só você não sabe, mas eu sou o genro que sua mãe sonhou. O meu olhar tava sem capacete quando eu bati os olhos em você. Meu coração sem cinto de segurança bateu tão forte, quase deu PT. Homem-Aranha, Mary Jane, Marquezine, Ney. E aí, o que é que falta pra chegar a nossa vez? Homem-Aranha, Mary Jane, Marquezine, Ney. Vem, vem. Homem-Aranha, Mary Jane, Marquezine, Ney. E aí, o que é que falta pra chegar a nossa vez? Marquezine, Ney. Vem, vem. Assim vai. Só você não sabe, mas eu te amo tanto. Só você não sabe, mas eu sou o genro que sua mãe sonhou. O meu olhar tava sem capacete quando eu bati os olhos em você. Meu coração sem cinto de segurança bateu tão forte, quase deu PT. Homem-Aranha, Mary Jane, Marquezine, Ney. E aí, o que é que falta pra chegar a